You're mine.

season. We're gonna rock you up again and party full speed ahead. Wake the dead. You gotta dish those lead feet that make you walk like a person that stutters talk. You gotta be swift like a hawk, forever on the dance floor drenched in sweat. Cause I'm the man that set the stage, threw you into a rage, took you out your cage, put you into a daze. Now you're out there flipping, not slipping, and I'm through hipping. Dance with you. Paul Young, Love is in the Air. Isso daí era um trunfo dos DJs nas pistas, né? Era colocar isso daí e encher as pistas de mulheres, principalmente, né? Aí a galera vai atrás, né? Não adianta. Isso daí era muito legal. Tivemos Kill to Beat, No Deeper Meaning, George Michael, Flawless, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ainda The Human League, Don't You Want Me. E começamos o segundo bloco com Kylie Minogue, Celebration, né? Aquela música mesmo, Celebration, do Crew and the Gang. E o Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, às 18 horas na Rio Sul Rádio, Flash House com DJ Marcandi. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Radiosnet. Boa noite. Me chamo por aí e eu mesmo digo que não tô. E lá fora meu desejo, meu olhar, um pra cada lado pra te procurar. Eu queria te esquecer, mas quem vai me ensinar? Eu acelero e corro, não tem placa, é outra rua que não tem no mapa. Perdida por você, deixada por você. Às vezes eu te chamo por aí, mas ninguém me diz pra onde a vida te levou. Seu desejo, seu olhar, um pra cada lado pra me complicar. Eu queria te esquecer, mas quem vai me ensinar? sing or throw in shapes in an empty space. All eyes on me, here we go now. When I'm done dancing with myself, I wanna move with you. Do you want to too? RioSulRadio.com.